não quero mais. Suas fórmulas banais, matemática, nem sua gramática. Não quero mais, não quero enlouquecer sozinho. E digo, só quero ter alguém pra enlouquecer comigo. Quando o céu abrir e o sol chegar, vou te buscar e vou te levar pra ver o mar. Me diga que eu sou louco, não acharei ruim. Um homem são, não seria tão feliz assim. A vida é uma coleção de saudades. Eu guardo as minhas no baú das felicidades. Olha lá, veja as luzes da cidade. Eu ilumino bem mais, pois minha luz é a da verdade. O astronauta voa pra tão longe daqui, por vontade de chegar ou vontade de fugir. Começa outra semana, eu preciso partir. Homens de porcelana têm medo de cair. Meu segredo é que já fazia tempo que o mundo não me dava um bom motivo pra viver. Mas já encontrei um bom motivo pra buscar um bom motivo pra dizer que já, que viver é melhor que sonhar. Vou sonhar que eu tô vivo, então já é, que sou capaz de sonhar. Eu quero tudo pra já. Quero tudo pra já. Já disse eu te amo hoje pra alguém? Não, então como quer que alguém te diga em retribuição? Se se sente preso dentro do seu corpo vão, então prepara sua alma, é hora da rebelião. Um dia todos nós seremos pó, só dignos de honra ou dignos de dó. Tudo faz mais sentido com alguém do seu lado, mas antes só que mal valorizado. E o sol das manhãs desfaz a escuridão. Sou fã dos meus fãs, são minha inspiração. Eu entendo nosso vínculo de alma e coração. Jovens precisam de um ídolo, saudade do chorão. O astronauta voa pra tão longe daqui, por vontade de chegar ou vontade de fugir. Começa outra semana, eu preciso partir. Homens de porcelana têm medo de cair. Eu só digo que já fazia tempo que o mundo não me dava um bom motivo pra viver. Mas já